Vai adiantar nada. O hip hop, a rua, a cultura e a música são nossa morada, sempre fortificada pelo talento e força de vontade dos artistas de rua. E nada nos impede. É isso aí, rapaziada, geração rap. Antigos e recentes artistas, seus discos gravaram, intrigas entre a máfia existiram e até hoje existem. Só que antes os artistas sofriam com isso. Sofriam, mas hoje em dia a coisa não é bem assim. Mas hoje, felizmente, conscientes espertos resistem. Conhecemos as pegadas de quem devemos seguir. Ó Deus, nos proteja onde temos de ir. Assim somos nós, é nós, damos valor. Opinião, razão ou não, um livro aberto seja pra quem for. Você tem direito de achar que estou bufando. Se quiser conversar comigo, venha, estou te esperando. Vamos em frente, geração rap. Somos profetas, mas temos uma missão. Cumpri-la é nossa meta. Com vontade e fé em Deus será alcançada. Não rejeitada, menosprezada, aos cacos largada. Formei a dúzia de interesseiros. Eles são restos, acredito mais na força do inteiro. Primeiro a cruzar a ponte, pode até se vangloriar. Não queremos ser os primeiros, apenas a ponte cruzar. Hipócritas assim nos chamam quando ouvem nosso rap. Se entusiasmam e cantam, essa é a trilha, filha de uma estrada. Na história mundial da música já consagrada. Fé, determinação, coragem. Somos geração rap, você já sabe, essa é nossa mensagem. Nossa jornada é essa, rapaziada, é isso aí. Vamos em frente, geração rap. determinação, coragem. Fé, determinação, coragem.